δεύτερη πόρτα του Thunder Wolf, από το πηγαδί το μοτίβο. Salvadora, Papa Juliette Bravo. P9505, chame Recife, frequência 1288. 288, boa noite. Boa noite. Mota, solicitando autorização para giro de motor. Já foi coordenado com o fiscal do pátio? Não, senhor. Entre em contato com a Infraero e solicite a autorização do fiscal do pátio. E no caso dos pátios, a gente só toma ciência desse tipo de cheque, ok? Ok, obrigado. Cinco.